majestade, amo tua obra. E sobre tudo tu os faz, é mais que vencedor. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, tu levantas o cansado e faz regozijar. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, tu levantas o abatido e faz regozijar. Oh, yeah. Oh, oh. Subamos, Senhor, ah. Os teus olhos estão sobre toda a terra. Procurando um verdadeiro adorador. Yeah. Em espírito e verdade, amo a tua obra. Oh, e sobre tudo o fazes, mais que vencedor. Fidelidade, Deus! Oh.